Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A linguagem universal dos códigos de barras vai estar em destaque no início desta emissão. Vamos conhecer a linguagem dos códigos e identificação de produtos, uma linguagem do dia-a-dia e dos negócios a nível mundial. Em Vila Real e em toda a região transmontana está tudo a postos para ver o Biocombos a funcionar. É um processo inovador de tratamento dos resíduos dos lagares de azeite que pode produzir combustível para as caldeiras de aquecimento. Nesta emissão, ainda vamos conhecer o Andacatu, um projeto itinerante que dá a conhecer a vários públicos, mas sobretudo ao ensino secundário, a história da pré-história. Para já, os códigos de barras. Sabia que o primeiro código de barras foi lido num supermercado há cerca de 40 anos? E já imaginou o tempo que levaria nas caixas das superfícies comerciais se, de repente, os preços tivessem de ser calculados ou introduzidos manualmente? Hoje já é difícil imaginar essa tarefa, ou então, para contactar com ela de perto, temos de nos reportar, por exemplo, ao pequeno comércio, às pequenas mercearias que ainda não funcionam com esta tecnologia. Num grande supermercado, isso seria impensável. Vamos, nos próximos minutos, fazer uma abordagem panorâmica à temática dos códigos de barras e identificação e codificação de artigos ou produtos. A primeira utilização de um código de barras aconteceu na venda de uma embalagem de pastilhas elásticas nos Estados Unidos da América, em junho de 1974. Se para os consumidores o código de barras significa rapidez, para os retalhistas gera informação sobre as existências nas prateleiras ou em armazém. Os dados contidos no código de barras, quando bem utilizados, garantem segurança. Por exemplo, quando há um problema com um produto, é possível saber onde ele está e rapidamente retirá-lo da circulação. A nível mundial, há uma organização, a GS1, que gera esses códigos e que permite a realização de mais de 8 bilhões de transações por dia nos sistemas de informação. O código de barras identifica os produtos de forma inequívoca e é reconhecido em qualquer parte do mundo. Ou seja, um produto codificado em Portugal pode ser lido por retalhistas do universo GS1 em todo o mundo. O prefixo 560 dos códigos de barras é outro assunto quando se aborda esta temática. Sabia que essa referência não significa necessariamente que se trata de um produto português? O código, ou o prefixo 560, apenas identifica o país onde a empresa que comercializa um produto está registada. Qualquer empresa de fora, mas a trabalhar em Portugal através de uma filial, pode solicitar à Associação Portuguesa de Identificação e Codificação de Produtos um código que contenha o prefixo 560. Ou seja, o produto com essa referência no código de barras gera riqueza para a economia nacional, mas poderá não ser de origem portuguesa. A cada país membro da organização que a nível mundial desenvolve e implementa esta tecnologia para identificação e rastreabilidade de produtos é atribuído um prefixo constituído por 3 números. Este código faz parte de um sistema que pode ser lido automaticamente e utilizado em qualquer país do mundo, como há pouco dizia. Trata-se do Global Trade Item Number, uma estrutura de dados que pode ser transportada em códigos de barras e que funciona como chave identificativa de acesso à informação. A estrutura de dados, de 8 a 14 posições, permite que o produto que tem esse código seja identificado, vendido, encomendado, transacionado, faturado e descontado de um stock em qualquer ponto da cadeia de valor e também em qualquer país. A introdução destes códigos veio, como se deve calcular, permitir o melhor funcionamento de serviços e operações, porque eliminam-se erros e redundâncias, promove-se a eficiência e a eficácia dos processos e facilita o desenvolvimento e a utilização de todos estes serviços que podem ser partilhados, podem e devem ser partilhados como numa cadeia de valor. Esta normalização consiste no estabelecimento de regras comuns que sejam adotadas perante os problemas reais ou potenciais, de forma a proporcionar uma interoperabilidade entre sistemas e equipamentos. Estamos a falar de uma linguagem própria que todos nós usamos de uma ou outra maneira, porque o comércio, qualquer tipo de comércio, já não dispensa este sistema que tem uma linguagem muito própria. É a linguagem dos códigos e identificação de artigos ou produtos. Um caso concreto sobre os benefícios deste sistema, por exemplo, lembra-se do que aconteceu há uns anos com alguns vegetais contaminados com a bactéria E. coli, nomeadamente vestígios que foram encontrados em rebentos de soja na Alemanha? Com a ajuda dos mais recentes desenvolvimentos nesta área, teria sido possível identificar com precisão e rapidez a origem daquela contaminação. Isto devido a um novo código de barras, o DataBar, a mais recente geração que permite identificar os lotes e prazos de validade em produtos frescos no ponto de venda ou em qualquer ponto da distribuição. Esse novo código, o DataBar, permite marcar produtos como uma simples maçã, uma banana, fatias de queijo ou fiambre. As dimensões do código são reduzidas e facilitam a marcação dos produtos ou das embalagens com uma pequena superfície de impressão. Apesar de pequenos, os DataBar têm a vantagem e a capacidade de transportar dados adicionais que não se encontram no tradicional código de barras linear, como, por exemplo, o número de lote, a data de validade e o peso. A utilização destes dados tornam a gestão do produto ainda mais eficiente porque lhe podemos seguir o rastro, digamos assim, em todo o percurso da cadeia de valor. Depois, há também ainda o código bidimensional. Já é muito utilizado e difundido, ainda que tenha começado por ser um aliado das políticas de luta anticontrafação, nomeadamente no setor dos cuidados de saúde. O Data Matrix está agora perfeitamente difundido e foi desde logo recomendado pela Federação Europeia das Associações e Indústria Farmacêutica por causa dos medicamentos falsos. Quando surgiu, há menos de 5 anos, entre 1% e 3% dos medicamentos consumidos no espaço europeu eram falsos. No ano de 2009, foram apreendidos mais de 11 milhões de medicamentos contrafeitos ou ilegais. Mas o problema não era apenas económico e estávamos também perante um crime contra a saúde pública, porque um medicamento falsificado tanto pode ter quantidades insuficientes ou excessivas da substância ativa que lhe dá corpo. O código Data Matrix começou então por ser utilizado neste setor do mercado, o farmacêutico, porque podia conter o número de série, o número de lote e a data de validade, e com as informações ocuparem um espaço inferior a qualquer outro código de barras linear. A leitura do código bidimensional permite que qualquer embalagem no circuito legal do medicamento possa ser automaticamente identificada, ficando a conhecer-se não só a identificação única e inequívoca, como também a origem, o lote, o número de série e o prazo de validade. Em resumo, é possível verificar de imediato se o medicamento é contrafeito ou não. Mas há mais. Sabia que uma simples etiqueta a mais numa palete pode significar etapas de ineficiência em todo o processo logístico? As redundâncias e a proliferação de etiquetas podem ser evitadas com um simples código. 60% dos operadores logísticos utilizam identificações próprias, sistemas não normalizados que aumentam a complexidade e as redundâncias. As paletes são um bom exemplo. Vamos imaginar as empresas que as utilizam. Se cada uma tiver um processo para as identificar, com etiquetas próprias, criadas de propósito para diferentes circuitos de transporte e distribuição, gasta-se tempo e dinheiro. Outras empresas, que recebem essas paletes, têm a cada momento de se adaptar a diferentes formas de dizer basicamente a mesma coisa e, no entanto, podem aproveitar o trabalho anteriormente desenvolvido. Por esse motivo, foram criadas as normas globais. São uma alternativa às identificações proprietárias e garantem a circulação de dados comerciais em todo o mundo de forma segura e eficiente. Em Portugal, a Associação Codipor, de Identificação e Codificação de Produtos, representa cerca de 7 mil empresas aderentes ao sistema de normas globais. São multinacionais, médias, pequenas e microempresas e até empresários em nome individual. O setor alimentar representa mais de metade dos associados. Com os novos desenvolvimentos tecnológicos, as etiquetas com radiofrequência, também já é possível saber em tempo real e sem intervenção humana qual o artigo onde está, por onde passou e onde esteve. A identificação por radiofrequência é um conjunto de normas globais que combina essa tecnologia com infraestruturas de rede comunicacionais como a internet e com o código eletrónico de produto. Esta combinação tripartida consegue identificar e localizar de forma imediata e automática um item ao longo das cadeias de valor. O funcionamento é simples e processa-se através de etiquetas inteligentes, ou seja, chips eletrónicos que contêm pequenas e discretas antenas afixadas nos produtos. Além de capacidade de armazenagem de dados, as etiquetas enviam e recebem sinais que transportam a informação sobre os produtos. Essa informação é enviada através da radiofrequência é captada por um transreceptor, ou seja, um software de leitura que interpreta a informação e a transmite ao computador, ficando automaticamente disponível. É um processo mais sofisticado que funciona em tempo real e não precisa de intervenção humana. Um outro caso de utilização de códigos universais, mas com outras finalidades, o GDSN, desenvolvido no âmbito das normas globais de sincronização de dados. Percebeu-se que cerca de 30% da documentação associada a transações comerciais tinham dados incorretos e que essas falhas podiam significar perdas de cerca de 30 bilhões de dólares por ano em todo o mundo, o equivalente a 3,5%, a 3,4%, para ser mais exato, das vendas nos retalhistas. O tal código GDSN, das normas globais de sincronização de dados, faz com que qualquer alteração produzida na base de dados de uma qualquer organização seja automaticamente transmitida para todas as outras com quem são transacionadas informações e com quem se faz negócios. É claro que, para isso acontecer, as bases de dados têm de estar sincronizadas. Esta plataforma insere-se numa ferramenta poderosa que permite a sincronização de dados em tempo útil, agilizando os fluxos de informação e permitindo o melhor controle dos processos de toda a cadeia de valor, também porque se evita a duplicação de certos processos. Neste caso, estamos a falar sobretudo do comércio eletrónico ou da documentação desmaterializada. Quem tenta promover estes códigos associa sempre, neste ponto, o facto de ser uma boa prática e um dos caminhos mais sólidos para a sustentabilidade, isto porque as empresas estão inundadas de papel. Notas de encomenda, ordens de expedição, guias de embarque, faturas, recibos, confirmações de pagamentos, documentos para verificar, para inserir no sistema informático, para arquivar, enfim, um sem número de operações que muitas empresas ainda fazem recorrendo ao papel. Cada operação destas significa tempo, esforço e, claro, dinheiro, além das próprias emissões de CO2. Um estudo realizado em França afirma que 98% dos retalhistas demonstraram que poderiam ser poupados cerca de 800 milhões de euros se todas as mensagens associadas às transações, ordens de compra e notas de encomenda e faturas fossem desmaterializadas. Os novos sistemas já possibilitam agora também a troca de informações por meios eletrónicos de uma forma fluida, independentemente do hardware ou software que cada um possa utilizar e independentemente da própria linguagem de cada um. No caso dos serviços financeiros, também há sistemas específicos de códigos que garantem a informação partilhada de forma segura. Há um standard para transações eletrónicas, recomendado pelo Banco Central Europeu, que permite exatamente a partilha de informação entre bancos centrais e bancos comerciais. Mais recentemente, passou a existir um código, o GS1-XML, que pretende aumentar a segurança das transações em todos os processos de cash handling, ou seja, nas operações que envolvem o manuseamento de dinheiro. Um exemplo, o Banco Central Alemão introduziu um serviço que permite a troca de dados normalizados com os bancos comerciais para a encomenda e recepção de notas e moedas. É uma solução de alta segurança denominada o Cash ID e vai tornar-se na plataforma central para o manuseamento de dinheiro do Banco Central Alemão. Esse sistema para notificações eletrónicas entre o banco e o prestador de serviços logísticos permite reduzir assim custos do manuseamento do dinheiro e ganhar rapidez de processamento, ao mesmo tempo que se reduzem as margens de erro. A Universidade de Coimbra está a produzir 3 novas moléculas para a detecção de diversos tipos de cancro. A produção insere-se na estratégia do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde de disponibilizar moléculas que até aqui eram de difícil acesso pelos hospitais portugueses, anunciou a Universidade de Coimbra em comunicado. Uma das moléculas, a fluoroclina, é essencial para a detecção do cancro da próstata, outra é a NAF, utilizada para a detecção de metástases ósseas, a terceira molécula, Dotanoc, é essencial no diagnóstico de tumores neuroendócrinos, são tumores raros relacionados com as células do sistema nervoso, cuja detecção é muito difícil com as técnicas convencionais. Foi reconstituído o ADN do fóssil humano mais antigo. O material genético de um homem primitivo de 400 mil anos foi conseguido a partir de um osso encontrado numa gruta em Antapuerca, no norte de Espanha. Até agora, o mais antigo genoma humano remontava de 70 mil a 80 mil anos e pertencia a uma menina. O genoma revelado corresponde ao de um fémur com 400 mil anos. De acordo com a revista Nature, só em solo gelado foi possível possível anteriormente recuperar ADN com esta antiguidade, mas não era humano. Um abraço pode curar, diz um estudo da Universidade de Amsterdão. A saber, o poder do toque, as interações triviais do dia-a-dia podem ajudar pessoas com baixa autoestima a terem uma atitude mais positiva. A equipa de investigadores refere que, por exemplo, a ideia de mortalidade é encarada com serenidade pelas pessoas com uma autoestima saudável, mas pode ser motivo de ansiedade e depressão para quem tem pouco amor próprio. A região de Trás-os-Montes é fértil na produção de azeite e os lagares são uma fonte de muitos desperdícios nem sempre favoráveis à natureza. Para combater, mas sobretudo para resolver esta questão, surgiu um projeto que representou a primeira patente registada pelo Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial, o GAPI, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Chama-se Biocombos, o projeto de que estamos a falar, e resulta de uma parceria entre os investigadores da UTAD, em Vila Real, e a Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Mursa. E o que é o Biocombos? Trata-se de um processo inovador de tratamento dos resíduos e efluentes dos lagares de azeite com pó de cortiça para a produção de biomassa. Os resíduos e efluentes que saem dos lagares são as chamadas águas russas, que representam um problema ambiental complexo porque têm uma carga poluente 200 a 400 vezes superior aos esgotos domésticos. A legislação já não permite que esses resíduos entrem na rede, mas acredita-se que muitos ainda sejam lançados em cursos de água de uma forma incontrolada. Ora, se fizermos uma média da produção de azeite a nível nacional, a totalidade das águas russas que são produzidas correspondem à produção equivalente de 2,5 milhões de pessoas. Até agora, não havia nenhuma solução global para o tratamento destes resíduos, ou porque eram processos muito caros, ou porque exigiam grande complexidade técnica. O Biocombos pode vir, então, a resolver todos estes problemas. Pode ser a solução. Os fundos comunitários deram um empurrão ao projeto de 1,2 milhão de euros para que a iniciativa, ao fim de 3 anos, possa estar agora a dar os primeiros resultados após a fase laboratorial. Num dos gabinetes do Departamento de Química da Universidade de Vila Real, encontrei João Claro, ele também pertence ao Centro Investigador. Vamos lá então falar deste projeto de valorização de resíduos industriais nesta região particularmente forte na produção de azeite. Este projeto surgiu, emana muito diretamente da área em que eu trabalho. Trabalho na valorização de resíduos industriais e, estando aqui na zona de Trás-os-Montes, tinha colegas aqui a trabalhar ao meu lado com problemas com os resíduos do setor do azeite. Como eu estava a trabalhar com outros setores e trabalho numa área em que tenta fazer uma ligação entre os vários setores e tentar encontrar novas, né, digamos, novas sinergias, novas relações entre vários setores industriais na tentativa de valorizar resíduos, comecei a tentar fazer uma valorização dos resíduos do setor do azeite com outros resíduos de outros setores e surgiu um dos processos recorreu muito bem. Tivemos aqui um processo em que começámos a misturar os resíduos do setor do azeite com resíduos do setor da cortiça inicialmente, agora já estamos a utilizar vários resíduos agroflorestais, aproveitando resíduos que estão próximos das zonas de produção de azeite também. Esta mistura, de uma forma muito simples, origina um combustível sólido, portanto origina um produto sólido que é um excelente combustível, portanto, a produção de energia. Desta forma, esperamos resolver um problema, que é a gestão dos resíduos do setor do azeite, que ainda é um problema que está por resolver. Existem vários processos de tratamento, mas são processos ou caros ou difíceis de implementar. E não existia ainda um processo, digamos, global e um processo cabal que resolvesse esta questão. Temos esperança de que este processo seja um contributo muito importante para, eventualmente, em conjunto com mais alguns, portanto, oferecer uma solução para os resíduos do azeite. Posso-lhe chamar um 2 em 1, porque ao mesmo tempo que faz o aproveitamento desses resíduos, cria-se um biocombustível? Exatamente, portanto, resolve-se um problema ambiental, digamos assim, que é, quanto ao destino final dos resíduos do setor do azeite, sobretudo no que estamos a falar em termos de águas russas, portanto, e estejam elas juntas com o bagaço ou não, portanto, a maior parte dos lagares de azeite agora já produz azeite, originando um único resíduo, chamado bagaço úmido, que faz uma mistura do bagaço de azeitona com as águas russas. Portanto, resolve-se um problema ambiental quanto ao destino final desses resíduos e, ainda assim, se provar que o processo é eficiente e eficaz, como nós esperamos, ter uma mais-valia, digamos, comercial, porque depois o produto tem valor no mercado. Exatamente. Este biocombustível, se tudo correr bem, pode ser, onde é que pode ser aproveitado? Inicialmente, isto é um biocombustível que pode ser utilizado em caldeiras para a produção de calor ou de energia elétrica. Inicialmente teríamos pensado numa aplicação, estava mais restrita a uma aplicação unicamente industrial, porque é um produto que ainda tem um bocadinho mais de cinzas que os pellets de madeira, de resíduos florestais, os mais conhecidos os pellets de madeira, aqueles granulados, aqueles cilindrozinhos de granulado de serradura de pinho. No entanto, a evolução da tecnologia e do mercado económico já tem neste momento caldeiras domésticas preparadas, chamadas de multi-alimentação, preparadas para queimar todo o tipo de pellets, praticamente, e algumas delas referem mesmo podem queimar bagaço de azeitona. Portanto, neste momento, o leque de mercado que se abre, neste caso, à cooperativa de olivicultores de Mursa, que é o nosso parceiro no projeto, e que vai ser responsável pela comercialização do produto fabricado, tem à sua disposição, neste momento, o leque total de mercado de biomassa para a produção de energia. Chegar a este ponto não foi fácil. João Claro, professor e investigador da Universidade de Trás-os-Montes, fala de um longo processo iniciado em 2009. Quem trabalha nesta área de valorização de resíduos começa por fazer um levantamento dos resíduos que há, começa por fazer alguma caracterização, porque depois é preciso, mesmo que exista do ponto de vista científico um processo muito interessante para valorizar um resíduo, temos que ver se do ponto de vista comercial e industrial ele é viável e tem aplicação. À partida, um resíduo que é produzido em pouca quantidade, podemos ter aqui um processo muito bom, mas é tão pouca quantidade que não vai justificar nunca a sua implementação à escala industrial. Portanto, existe aqui uma série de parâmetros que são avaliados, portanto, para essa inventariação, para saber as quantidades, para a caracterização, e a partir daí começa-se a tentar então encontrar uma solução. A solução que eu procuro é sempre ter mais em vista, portanto, a valorização do que o tratamento, porque neste momento, sobretudo neste momento da economia nacional, quando se vamos ter com uma empresa, com uma entidade qualquer, uma cooperativa, e dizer que temos aqui um processo para tratar, isso para eles significa gastar dinheiro. Gastar dinheiro, tudo muito bem, muitas vezes por obrigação legislativa, por alguma imposição de alguma norma, são obrigados a fazê-lo, mas só mesmo se forem obrigados, porque neste momento as empresas estão a lutar para terem dinheiro para pagar salários e a segurança social, portanto não vão gastar dinheiro com tratamentos de um resíduo se o podem colocar em aterro ou tudo mais. Portanto, agora, quando nós levamos, chegamos lá com uma proposta de uma valorização, ou seja, tratar aquele resíduo, mas obtendo um produto que depois tem valor comercial e que pode ser uma mais-valia económica para a empresa, ficam logo disponíveis. Temos estado a ouvir João Claro, convém recordar o ponto de partida para este projeto de investigação, o aproveitamento dos resíduos dos lagares de azeite para fazer biocombustível, mas também para aligerar a poluição que as águas russas provocam. As águas russas são, entre outros detritos, a água natural da azeitona que não é aproveitada e que tem uma componente muito grande de poluição, agravado ainda pelo facto da decomposição das águas russas ser rejeitada pelos micro-organismos da própria água. Portanto, as águas russas têm uma quantidade enorme de compostos químicos. E têm muitos compostos polifenólicos, são naturalmente ácidas e como tal, como têm esses compostos químicos, com a maior parte deles polifenólicos, cujos os micro-organismos não gostam muito. Portanto, elas resistem à depuração natural, elas não se degradam com facilidade no ambiente. São um produto natural, mas como a produção de azeite é muito concentrada naqueles meses, há uma produção muito elevada deste efluente. Portanto, essas águas russas são sempre desperdícios, digamos assim, da indústria. São. A água russa, sim. O bagaço, só o bagaço já tem alguma aplicação, já é depois utilizado pelas chamadas extratoras, que ainda extraem uma percentagem de azeite remanescente que fica no bagaço, que não sai por processos mecânicos. Mas, como a maior parte do azeite agora é preciso de um chamado processo de duas fases, nós temos só o azeite para um lado e para o outro temos as águas russas e o bagaço misturado, aquilo a que se chama o bagaço úmido. Há quem no setor chama isso a papa, portanto, porque é um bagaço já com um bagaço de azeite com uma umidade de 60% a 70%, porque tem as águas russas misturadas. Portanto, a partir daí, temos um resíduo e temos as águas russas lá misturadas, não estão tão lá escondidas, entre aspas, portanto, mas estão lá também, portanto, e têm que ser tratadas. Portanto, e o problema das águas russas é esse, portanto, é essa resistência à degradação natural e à poluição que causam devido à concentração do processo de extração de azeite em poucos meses, que, portanto, quando essa água é descarregada ou no solo ou no aquífero, altera completamente o ecossistema e torna, eutrofiza as linhas de água, ou seja, deixa de haver tanto a ecologia natural dessa água e acidifica os solos, quer dizer, portanto, tem que ter um tratamento adequado. O projeto já tem 5 anos e tem como ponto de partida um trabalho de doutoramento. A instalação de equipamento à escala industrial vai permitir tirar conclusões e adaptar a investigação a outras explorações em Portugal, mas também em Espanha, Itália e Grécia, países produtores de azeite. Esta aplicação industrial deste processo tem um passo determinante, que é o passo de secagem da biomassa. Portanto, partimos de um resíduo que pode ter de até 70% de umidade, portanto, muita água, não é? Para obter depois um combustível sólido que tem umidades inferiores a 10%. Portanto, em todo o processo, mistura, extrusão, são processos mais ou menos que estão dominados, digamos assim, não esperamos surpresas. Fizemos um grande investimento no processo de secagem, de modo a que este processo seja rentável. Porque a questão aqui está em que nós temos que gastar menos energia a secar o material do que aquela que ele vai produzir depois quando for queimado. Portanto, isto de um ponto de vista muito simples é esse o grande passo que foi feito, o investimento no desenho e projeto todo o protótipo, e é nesse que nos vamos debruçar, e será esse quase, o passo determinante para que este processo seja rentável. São processos complicados, esta transição é sempre mais difícil, passar da escala laboratorial para a escala industrial, é sempre o grande passo. Portanto, já estar a trabalhar em inovação já tem alguns riscos, né? Portanto, o risco de as coisas não funcionarem depois esta transição é difícil, existem questões burocráticas que só com muita perseverança, quer nós, quer do nosso parceiro, e sobretudo eu aqui com o apoio dos técnicos do GAPI, a doutora Carla Mascarenhas, Helena Almeida e o engenheiro Miguel Bacelar, que do ponto de vista burocrático, toda a gestão do projeto, parte financeira e todo mais uma série de questões burocráticas e autorizações, foram fundamentais para me libertarem para a parte técnico-científica, que é realmente a minha especialidade, né? Portanto, preparar quem, ou de referir aqui em tom de desabafo que realmente é um trabalho hercúleo. Os problemas burocráticos que nós tivemos, e mesmo a cooperativa de Mursa, com as autorizações que precisa para a montagem dos equipamentos, tudo mais, foi algo que nos vai marcar e que nos marcou neste projeto. Esperemos, como diz um amigo meu, que no fim bata tudo certo, né? Portanto, se no fim bater tudo certo, nós vamos esquecer vamos deixar que valeu a pena esquecer aqui uma série de passos terríveis que tivemos que ultrapassar. O GAPI, que João Claro falava, é o Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um gabinete que já pediu a patente europeia deste sistema, o Biocombos. É também o GAPI a estrutura de apoio que trata das questões do financiamento do CREN e as autorizações para a montagem do equipamento, que, tal como ouvimos, não foram nada fáceis de obter. Mas agora, o que está agora em causa é a resolução de dois problemas em simultâneo com o Biocombos: tratar os resíduos e efluentes resultantes dos setores da produção de azeite e da cortiça, juntando-os e transformando-os em biomassa, que por sua vez poderá ser utilizado como combustível sólido para as caldeiras domésticas. João Claro acredita na aplicação generalizada do processo à região transmontana, até ao próprio território nacional e eventualmente a outros países produtores de azeite, como Espanha, Itália ou Grécia. O GAPI da UTAD já pediu a patente europeia deste projeto. Outros tempos. Agora voltamos ao presente e vamos conhecer Pedro Cura, exemplo de dedicação e gosto pelo ensino. Pedro divulga ciência fazendo disso modo de vida. Conheci-o em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, quando se deslocou convidado para a Semana da Ciência e da Tecnologia. Trata-se de um jovem arqueólogo que presta serviços. Começou por fazê-lo para o Museu de Arte Pré-Histórica de Mação, no centro do país. Ele é coordenador da Socialização para o Conhecimento e também faz investigação na área da experiência experimentação e arqueologia. Nos últimos anos, Pedro Cura tem andado um pouco por todo o país a divulgar o cotidiano do homem na pré-história. Quando o conheci, estava exatamente em frente ao edifício de Geociências na UTAD, naquela semana dedicada à ciência e tecnologia, e uma semana de portas abertas a toda a comunidade, onde ele estava a transmitir conhecimentos a alunos do secundário vindos de Aroca. Meu nome é Pedro, eu venho de Mação, do Museu de Arte Pré-Histórica de Mação, portanto fica bem longe daqui, fica já ao pé do Tejo, portanto é bem afastado. Ora, o que eu vos trago aqui, estou aqui a convite obviamente da UTAD e venho-vos então tentar mostrar mais ou menos a utilização dos minerais e das rochas, portanto os compostos de minerais, portanto desde a pré-história, portanto desde o momento em que nós começamos então a fazer uso destes recursos que o planeta tem, e nós vamos começar portanto a utilizá-los para transformá-los em ferramentas e que vamos utilizar ao longo da nossa existência para satisfazer as nossas necessidades, sejam elas biológicas, neste caso biológicas para fazer ferramentas para adquirirmos alimento, ou então intelectuais, como é o caso que depois vamos fazer da utilização dos minerais para construir então tintas. Ora, então, antes de mais nada, eu explico-vos que a maior parte dos objetos que eu aqui tenho, eles não são objetos arqueológicos, portanto, eles são essencialmente objetos que resultam de uma ferramenta que nós utilizamos, portanto, na investigação. Eu sou arqueólogo e investigador e especializei-me em experimentação. Esta ferramenta é a experimentação em que nós, depois de fazermos as escavações, de identificarmos, então, todos os objetos que encontramos durante as escavações, nós para conseguirmos compreender a maior parte destes objetos, e são objetos que já não fazem parte do nosso cotidiano, a grande parte deles, somente os objetos da pré-história, e, portanto, para nós conseguirmos compreender e saber como é que eram feitos, nós recorremos à experimentação. Nós respeitamos exatamente as mesmas matérias-primas que eles utilizavam, portanto, nós identificamos a matéria-prima em que o objeto é feito. Neste caso, na pré-história, essencialmente seria o osso, seria a pedra, seria a madeira, seria a pele, tudo aquilo que nós conseguimos identificar e que tenha conseguido resistir a todo o tempo que ficou enterrado e depois nós, utilizando outras ciências, conseguimos identificar. Então, a experimentação permite que nós possamos reconstruir as técnicas, reconstruir os processos tecnológicos, reconstruir as gestos atualidade que poderia ser necessária para transformar todos os recursos que eles vão recolher na pré-história e transformar em objetos que vão usar então no seu dia-a-dia. E muitas vezes, obviamente, para descobrir a sua funcionalidade, já que a maior parte destes objetos não fazem parte do nosso cotidiano e muitos deles nós não compreendemos para que é que serviam. Ora, e eu não posso, obviamente, utilizar o material arqueológico. Eu, se encontrar lascas, se encontrar objetos feitos na pré-história, eu não os vou poder utilizar para descobrir qual é a sua funcionalidade. Portanto, a experimentação dá-me esta hipótese. Quando eu recupero a gestualidade e consigo chegar à mesma forma do objeto, eu depois posso utilizar esse mesmo objeto para tentar descobrir para que é que ele servia, porque eu hoje em dia nenhum de vocês de certeza corta o bife lá em casa com pedras, portanto corta com uma faca de metal e portanto há muitos objetos que nós não compreendemos e um dos objetivos principais é compreender a sua funcionalidade, porque isto faz-nos não só aproximarmos um pouco da sua estrutura cognitiva, portanto como é que eles funcionavam e obviamente como é que resolviam todas as suas necessidades nos ambientes em que viviam, porque são ambientes, muitos deles, muito diferentes dos que nós temos hoje em dia e, portanto, permite com todo este processo que nós possamos reconstruir um passado que já está muito longe, portanto, muito longe de nós e que chega aos dias de hoje muito fragmentado. Muitas vezes a gente encontra aquilo que pode ser 1% da cultura material desta gente, 1% do cotidiano destas pessoas e nós temos que reconstruir a partir desse 1% todo este processo. Obviamente não é só usando a experimentação, obviamente que nós usamos todas as outras disciplinas. Os arqueólogos são um bocado como os vampiros da ciência, já que nós somos uma ciência humana e temos que sugar todas as outras ciências como a paleoecologia, a paleobiologia, a química, a física, a matemática para conseguirmos interpretar tudo isto que é aquilo que nós chamamos o registro arqueológico. Ora, posto isto de parte, para vocês compreenderem os objetos que todos estão aqui, no final desta investigação toda, portanto deste recurso à experimentação, o que nós começámos a ter no museu foi toda uma quantidade de objetos que não eram arqueológicos, mas sim iguais aos arqueológicos e nós pensámos, bem, podemos utilizá-los para transmitir um pouco o que é a pré-história e dando a hipótese de o público, ou seja, poder utilizar mais do que um sentido ou mais do que dois sentidos. Geralmente a gente está habituado a utilizar a audição e a visão. Aqui tem a oportunidade de poder tocar em todos os objetos. Quem for corajoso pode prová-los e o som também. Não estou a dizer vocês provarem, mas são coisas, mas acreditem que as crianças de 5 e 7 anos, todos eles metem a língua para provar o sabor. Mas é normal, nós funcionamos com 5 sentidos e não funcionamos, obviamente, com 1 ou com 2. É 5 e é assim que o nosso cérebro se estimula e é assim que ele aprende ou apreende os conceitos ou aprende, obviamente, a viver dentro do ambiente onde estamos. Ora, Eu vou-vos falar aqui essencialmente de dois períodos, são os períodos mais antigos, portanto, da nossa existência, que é a pré-história então. Estes dois períodos, o primeiro é o mais antigo de todos, que é o Paleolítico, Paleo de velho, lítico de pedra, e o outro será o Neolítico, portanto, será as primeiras sociedades agropastoris, que essencialmente vão utilizar então os recursos minéricos, neste caso vão utilizar as rochas e começam a utilizá-los logo desde muito cedo. Eu começo pelo Paleolítico então, que é o mais antigo de todos, e nós vamos começar a fazer uso destas rochas a partir de, pelo menos, há 2 milhões de anos. Este é o projeto Andacatu. Na rádio não há imagens, mas deverá haver palavras que se transformem em ideias figuradas para os ouvintes. À minha frente, à frente do Pedro, também dos alunos, estendem-se no chão, em cima de peles de animais, vários objetos, rochas, paus, chifres. É como que um pequeno ateliê que ajuda o jovem arqueólogo a transmitir os conhecimentos às várias turmas que vão passando por aqui. O cenário permite não só para o público, obviamente, visualizar de forma melhor, mas para nós ele resulta, obviamente, das experiências que a gente leva a cabo. E quando nós tratamos da pré-história e muitas vezes é um passado que nos chega demasiado fragmentado, portanto, ao nosso presente, não é? Ele resulta das escavações que a gente faz e, portanto, há peças que passam milhares de anos, portanto, debaixo do sol e, portanto, nem todos os materiais chegam até os dias de hoje e, muitas vezes, o exercício é muito complicado nós tentarmos reconstruir todo este passado através de pequenos fragmentos, não é? Que, às vezes, pode representar 1% ou 2% daquilo que era o cotidiano desta gente. A experimentação permite que nós possamos tentar reproduzir os mesmos objetos, respeitando as mesmas matérias-primas e, desta forma, de uma forma muito empírica, mas obviamente que ele no final acaba por ter um resultado que nós pode ser um resultado científico, portanto um resultado que se apresenta de forma de hipótese, não é? Não é uma ciência absoluta, não é? A arqueologia não é uma ciência absoluta, é uma ciência que se constrói a partir da interpretação que nós fazemos hoje através dos dados que nós recolhemos nas escavações, mas este processo de experimentação permite que nós consigamos talvez recuperar gestos, recuperar técnicas, tecnologias e funcionalidades que muitas vezes nós não compreendemos porque é que grande parte dos instrumentos serviam, mas a experimentação permite eu produzir o mesmo instrumento que eu encontrei na escavação e eu posso utilizá-lo, já que o instrumento arqueológico, o artefacto em si arqueológico, eu não vou poder utilizá-lo mais, não é? Porque ele já de si já é frágil e quanto mais utilizá-lo que poderia estragá-lo e são peças únicas. É um manancial de conhecimento estendido no chão perante olhos espantados e ouvidos muito atentos. Ora, nós temos aqui vários objetos, nós temos aqui, portanto, o projeto, essencialmente, ele tenta mostrar um bocadinho das várias tecnologias que foram utilizadas ao longo da pré-história. Nós começamos, obviamente, por fazer uma história sobre a evolução humana, não é? Nós nem sempre tivemos este aspecto, portanto, fazemos parte de um grande grupo, não é? Que é o grupo dos hominídeos, e esse grupo foi constituído por várias espécies, que infelizmente a maior parte delas, aliás, todas já se extinguiram, só resta a nossa, não é? Os Homo sapiens, o homem anatomicamente moderno, e, portanto, nós tentamos, eu tento, através com estes instrumentos todos, portanto, cada instrumento é um instrumento que é produzido por uma determinada espécie, portanto eles vão sendo mostrados cronologicamente, portanto a primeira espécie começa por ser um Homo habilis, começa por trabalhar uma simples pedra fazendo um instrumento que nós podemos dizer entre aspas rudimentar, mas que foi muito útil durante toda a pré-história. Depois avançamos por instrumentos que vão se tornando cada vez mais complexos na sua forma de produzir, portanto vão se tornando tecnologicamente mais complexos, mas ao mesmo tempo obviamente tecnologicamente mais eficazes. E portanto vamos mostrando desde o seixo talhado ao biface, que já exige outra estrutura intelectual para ser produzido, depois passamos, quando chegamos à nossa espécie, começamos a encontrar desde as pontas de seta feitas em obsidiana, portanto vidro vulcânico, utilizando materiais siliciosos, começam a produzir raspadores, lâminas, portanto em pedra, que lhes vai permitir trabalhar outros matérias-primas como o osso para fazerem pontas de arpão e portanto acaba por ser todo este conjunto de materiais que eu vou mostrando. Depois temos uma parte dedicada obviamente à arte rupestre, não é? Porque a gente começa a ser, é a primeira espécie que efetivamente é a nossa espécie, o Homo sapiens, que há 46 mil anos começa então a dedicar-se a esta atividade, que não é uma atividade que faça parte do mundo económico, ou seja, o mundo económico onde eu digo na pré-história, portanto não é a caça nem a recoleção, é uma atividade que será para uma satisfação intelectual. Ninguém come arte rupestre, não é? Ninguém come gravuras nem pinturas, mas nós somos efetivamente, e portanto é muito importante mostrar, porque do ponto de vista tecnológico era bastante complexo, portanto eles tinham que recolher as rochas, as quais depois iriam os minerais, que depois iriam esmagar e transformar no pigmento que seria a cor, e que depois teria que ter todo um processo de manufatura para construir uma tinta, e tintas muito eficazes, já que existem pinturas que têm 46 mil anos e chegam até aos dias de hoje e nós podemos observá-las. E portanto é esta viagem que a gente vai fazendo. Vamos lá ouvir essa parte em que Pedro Cura explica aos alunos do secundário a arte rupestre. Os pigmentos que nós vamos mais usar na pré-história vão ser os óxidos de ferro, que nós vamos encontrar, obviamente, e que são muito abundantes, já que o ferro é um dos elementos mais abundantes do nosso planeta e tem uma vantagem que nós podemos encontrá-los em duas cores. Temos um óxido de ferro amarelo que nós geralmente chamamos de ocre e, portanto, é o ferro que está na natureza. Ao começar a oxidar, vai impregnar outras rochas e que depois elas ficam com esta coloração. Neste caso, tenho um ocre amarelo, portanto, um óxido de ferro a qual nós damos o nome de goetite, e tenho um óxido de ferro vermelho, portanto, num estado de alteração muito maior que a goetite, a que nós chamamos hematite e com o qual eu posso fazer o vermelho. Aqui, recorrendo ao fogo, eu posso, por exemplo, transformar a goetite em hematite. E, portanto, se eu tiver só um óxido amarelo, eu posso colocá-lo sobre o fogo e transformá-lo em hematite e, portanto, transformá-lo num vermelho. Ou então, se tiver os dois minerais, nós podemos utilizá-los. E vamos passar os dois minerais. O que eles vão fazer, então, na pré-história? Para poderem trabalhar estas rochas, eles vão esmagá-las. E aqui vamos ver como a utilização do mineral vai ser muito importante. Ora, desta forma, esmagando o mineral, eu obtenho então o meu pigmento, que será a minha cor em pó. E agora posso então fazer uma tinta. Uma das coisas que nós vamos descobrir é que estas tintas que eles vão utilizar para fazer as pinturas, uma das primeiras perguntas que nós colocamos é quando começamos a observar pinturas dentro de ambientes de gruta, pinturas com cerca de 46 mil anos, como é que elas conseguiram chegar até os dias de hoje? Já que os ambientes de gruta são ambientes muito úmidos e geralmente escorre muita água quando, no inverno, e cá fora existem pinturas que estão expostas a elementos erosivos como a água, como a chuva, como o vento e como o sol, e elas conseguiam resistir. Ora, uma das respostas para nós conseguimos, aliás, responder a esta pergunta foi retirar pequenas amostras, e o que nós vamos descobrir é que eles fazem uso de aglutinantes, ou seja, eles não só vão utilizar o pigmento, neste caso o óxido de ferro misturado com água, mas vão utilizar um aglutinante, ou seja, uma espécie de cola que adicionam à tinta e que depois de quando esta é aplicada, quando seca, ela tem então resistência à erosão do tempo, só não tem resistência obviamente a uma ação mecânica se nós, por exemplo, rasparmos, mas vai ter erosão, vai ter portanto resistência à água, vai ter resistência ao sol e vai ter resistência. Um dos componentes que nós vamos encontrar, ou seja, um dos aglutinantes que nós vamos encontrar na composição, será o recurso ao uso de gorduras animais. Uma das gorduras que nós vamos identificar uma proteína que nós geralmente só encontramos ou em ovos de répteis ou em ovos de aves. O que quer dizer que eles faziam recurso então da gordura obtida de um ovo, e eu vou utilizar então a hematite que me vai dar uma cor vermelha. Eu vou utilizar a gema, que é aquela que é rica em gordura. E o ovo vai ser utilizado até ao século XVI para produzir tintas, neste caso a têmpera, até se inventar, obviamente, o óleo de linhaça. Ora, obtemos então assim uma tinta. E agora, só a título de curiosidade, eu mostro só então algumas das técnicas que seriam utilizadas. Uma das técnicas que nós vamos identificar então na pintura, recorrendo então a estes minerais que são os óxidos de ferro, misturados então com aglutinante, neste caso uma gordura animal que eu utilizei, o ovo. Eles vão fazer uso, obviamente, dos próprios dedos, os quais vai permitir então fazer pequenas pinturas, e aqui vem como funciona então bem o óxido de ferro. Os dedos vão ser utilizados essencialmente para fazer aquilo que nós chamamos de padrões geométricos, que são pontos, traços, configurações em zig-zag, círculos, circunferências, portanto quadrados, em que nós identificamos claramente que o que vão utilizar para manusear então esta tinta será então o dedo. Outras técnicas que nós vamos identificar será aquela recurso ao pincel, principalmente quando nós identificamos então pinturas figurativas como os animais que vão caçar. Aqui recorrem obviamente ao uso de um pincel. Os pincéis podiam ser muito básicos, portanto podiam utilizar uma pequena palha mordida apenas numa ponta, consegue fazer um pincel e desta forma conseguem fazer traços fininhos, ou então recorrer a um pincel que pode ser feito com o próprio cabelo, ou utilizando o pelo dos animais, ou utilizando fibras vegetais, e conseguem desta forma construir então um pincel que permite obviamente manusear a tinta de outra forma. Deixamos Pedro Cura mostrar aos alunos esta arte rupestre, criada mesmo agora. Temos de avançar no tempo. Vamos dar um salto para um modo de vida completamente diferente, mas ainda na pré-história, quando os povos deixam de ser nómadas, ao contrário do que acontecia no Paleolítico, e é nessa faixa de tempo que surge a agricultura e a pastorícia aliadas à domesticação de dois grandes géneros, os animais e os cereais. Domesticando estas espécies, nós vamos então ter novas atividades e que obviamente exigem novas tecnologias e que nos vão fazer mexer com novos materiais, não é? Como a argila, portanto, a argila começamos a mexer com ela com as sociedades sedentárias para produzir, neste caso, os recipientes, portanto, em cerâmica, que permitem transportar água, permitem armazenar sólidos e permitem, obviamente, cozinhar sobre eles, sobre o fogo, já que a cerâmica é esta matéria-prima que nós criamos através da argila, o primeiro material irreversível que nós criamos e que tem uma resistência térmica brutal e que pode ser utilizado para cozinhar. E, portanto, é desta forma que nós tentamos mostrar todas as tecnologias que fazem parte da pré-história. Algumas delas já não fazem parte do nosso cotidiano, mas desta forma nós conseguimos, com estes materiais que não são materiais arqueológicos, eles são réplicas, nós podemos passá-los para as mãos das crianças, já que eles podem mexer neles e se partirem não há problema, nós fazemos novos, ao contrário do material arqueológico, não podem mexer neles e assim eles podem utilizar mais do que um sentido e desta forma a transmissão de um conceito que é a pré-história e que é muito afastado de nós, alguma dessa pré-história está a uma distância de 2 milhões de anos de nós e portanto assim nós conseguimos reconstruir ou brincar com a mente do público, portanto, sendo mais fácil para eles visualizar este passado tão longínquo. É fantástica a lição ao ar livre, captando as atenções não só de alunos, como dos próprios professores que os acompanham. Os artefactos ajudam a visualizar a vida na pré-história. Aqui nós vamos ver surgir um pequeno instrumento, uma tecnologia já bem mais avançada. Eu vou ter um instrumento, aquilo que será um berbequim, neste caso pré-histórico. O mais antigo terá à volta de 12 mil anos, é encontrado em Itália, nos Alpes, e que estava preservado, portanto, um instrumento com este. Com este instrumento eu vou recorrer novamente a uma rocha siliciosa, com a qual vou construir um pequeno perfurador, que eu vou colocar e vai permitir, neste caso, que eu possa então trabalhar o meu âmbar. E vai permitir que eu possa, por exemplo, transformar aqui, neste caso, o âmbar numa conta de colar. Eu não vou furá-lo todo, mas já vai dar para vocês perceberem. Então, o uso do mineral, neste caso... Foi longa, mas interessante a lição. Obrigado. Este projeto chama-se Andacatu porquê? Andacatu foi porque, primeiro porque Andacatu exige, leva-nos a uma sonoridade indígena, portanto, algo de Andacatu. E depois anda porque Catu, ou seja, vem Catu criança, vem Catu público, vem Catu ter comigo e vem aprender um bocadinho a pré-história. E pronto, se ficou assim. E como é que o Pedro Cura aparece na arqueologia? Eu frequentei o curso em Tomar. Portanto, frequentei um curso em Tomar, onde tirei gestão de território e, de resto, depois a experiência profissional. Eu comecei a fazer arqueologia com 11 anos de idade, portanto, como muito novinho, num clube que abriu na minha terra, em 1991, onde fiquei, portanto, até aos dias de hoje, nesse clube, onde segui toda a minha formação. Eu comecei, depois, vir aqui para o Norte, por volta dos 17 anos, tirei um curso técnico de arqueologia. Depois comecei com uma vida profissional de arqueologia como desenhador, primeiro. E portanto em 2000, onde estive a trabalhar durante 3 anos no Alentejo e depois fui seguindo a minha vida sempre nesta área da arqueologia como desenhador até que depois mudei para esta área da experimentação, entretanto comecei a frequentar o curso e pronto, e agora continuo, agora trabalho neste caso como socializador do conhecimento, mas obviamente faço trabalhos de investigação, portanto tudo sempre na área da experimentação, já que foi um interesse que eu comecei a desenvolver em 1996, quando conheci uns investigadores estrangeiros que vieram trabalhar portanto para este núcleo de arqueologia que havia na terra de onde eu sou natural. Um deles era um experimentador, portanto um experimentador já com algum reconhecimento europeu, e obviamente que eu comecei a despertar a curiosidade, mas esta parte de trabalhar com as pedras, portanto de fazer instrumentos líticos, instrumentos em cerâmica, instrumentos em osso, portanto tudo aquilo que serão os instrumentos utilizados na pré-história, portanto comecei a desenvolvê-lo de forma mais intensiva a partir de 2005. Pedro Cura presta serviços para o Museu de Arte Pré-Histórica de Mação. É coordenador da Socialização para o Conhecimento e também investiga na área da experimentação e arqueologia com uma preponderância na pré-história. Então, um projeto que nós criámos no Museu de Arte Pré-Histórica há 7 anos, portanto em 2007 foi a primeira vez que nós o apresentámos ao público e foi um projeto, portanto, construído para o público que não está dentro da arqueologia, portanto, uma forma de socializar um conhecimento que primeiro é produzido de forma científica e que depois é desmultiplicado e possa ser transmitido ao público em geral. Ele foi essencialmente direcionado para o público mais jovem, portanto para públicos que frequentam o 5º e o 7º ano, que é nos anos escolares em que eles dão no ensino básico e preparatório onde vão dar a pré-história, e portanto foi criar um projeto que criasse um ambiente sinestético, portanto desse a oportunidade às crianças de poderem utilizar mais do que aqueles dois sentidos que estão habituados, que é a visão e a audição, e pudessem utilizar o tato, o cheiro e portanto e o gosto, se assim quiserem. E não é difícil falar para as crianças, já que as crianças são esponjas, não é? Eles absorvem tudo aquilo que lhes dizemos, é um público que a gente pode utilizar desde palavras simples a palavras complicadas, mesmo que eles não apreendam os conceitos, eles ficam-lhes gravados nas memórias, principalmente quando utilizam mais do que um sentido. E tem cativado muitas vocações? Se tenho cativado muitas vocações, acho que algumas. Existem muitas crianças que obviamente naquela altura nunca sabem bem o que querem, mas dizem sempre, eu também quero ser arqueólogo, deve ser muito divertido fazer esses instrumentos todos. Pedro Cura, um socializador do conhecimento que começou a fazer arqueologia com 11 anos. Está a chegar ao fim mais uma edição de Ciência em Sintonia. É a rádio de mãos dadas com os vários projetos de investigação e de ensino da ciência em Portugal. Hoje contámos-lhe um pouco da história dos códigos de barras que todos nós utilizamos direta ou indiretamente. Em Vila Real, ficámos a conhecer o Biocombos, o resultado de uma tese de doutoramento que está agora pronto para passar à fase industrial e que representou a primeira patente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Agora, no fim, ficámos a conhecer Pedro Cura e uma forma diferente de ensinar pré-história aos alunos do ensino secundário. Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Uma produção PGM, Projetos de Rádio e Televisão.